E essa vai especial para minha amiga Jordânia e sua mãe Edileuza. Bora beber, mulher, se não for copo cheio não vale, hein? Bruninho Sol, a voz que apaixona. Eu vou tomar uma atitude, eu posso até me arrepender. Eu vou pegar o que é meu, eu decidi deixar você. Eu posso até não ser feliz com outra, talvez viver mais ilusões. O que eu não posso é fingir que entre nós tá tudo bem. Saber que você tem um outro alguém e aceitar sorrindo as suas traições. O que eu não posso é fingir que entre nós tá tudo bem. Saber que você tem um outro alguém e aceitar sorrindo as suas traições. Não vou tocar mais o seu corpo, nunca mais vou te beijar. Posso até morrer de amor, mas eu não vou te procurar. Eu vou olhar as nossas fotos quando a saudade machuca. O tempo é o melhor remédio, a dor um dia vai passar. Eu vou sofrer pra te esquecer, não sei se eu vou suportar. Mas tô levando as minhas roupas e prometo não voltar. Bruninho Solto, é Nave Produções, é só ligar. Não vou tocar mais no seu corpo, nunca mais vou te beijar. Posso até morrer de amor, mas eu não vou te procurar. Eu vou olhar as nossas fotos quando a saudade machucar. O tempo é o melhor remédio, a dor um dia vai passar. Eu vou sofrer pra te esquecer, não sei se eu vou suportar. Mas tô levando as minhas roupas e prometo não voltar.